Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do Vivência Espírita, hoje, 31 de dezembro de 2017, amanhã será um novo ano, e nós então vamos pedir a sua permissão para entrarmos nesse lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz, e agora através da internet dirigido ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, e também traz os conhecimentos sobre as leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Rodrigo Costa. Hoje nós estamos aqui contando com a presença do nosso querido irmão de doutrina, Jorge Reis, que está passeando lá em Minas Gerais, passando a o último dia do ano em Minas Gerais, né? A cidade de... acho que é Paraisópolis, né? Paraisópolis, é lá na terra da auxiliadora. Auxiliadora, da esposa dele. Então, bom dia ao Jorge Reis, que está lá passeando, que está... está ouvindo a gente lá, deve estar escutando a gente. Depois a gente pergunta. Por a perguntar, pai, como é que está? Então tá bom. Então, bom dia, Rodrigo. Tudo bom para você. Bom dia, Rui. Bom dia, Bia, que acabou de chegar também. Ah, é. Bom dia ao nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa pode ser reprisado aí, pode escutar o podcast através do nosso site vivenciaespirita.com.br. E vocês que estão assistindo a gente aqui no Facebook Live, mando para vocês também um bom dia, para vocês que estão assistindo a gente aqui no programa aí no Facebook. Então entre no facebook.com/programaVivenciaEspírita para assistir a gente ao vivo aqui no programa, interagir, mandando mensagem pra gente. Pode mandar ligar para nós no telefone 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750. A gente já tem a pergunta para sorteio, né? Então a pergunta para sorteio vai ser: o que você espera para o ano novo? E vamos abrir nosso microfone para as pessoas mandarem a mensagem de Feliz Ano Novo. Exatamente. Se quiser participar, mande sua mensagem. Ligue para nós aqui no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 respondendo: o que você espera para o ano novo? Então a gente vai sortear dois livros espíritas no final do programa. Então todo mundo que interagir, mandando mensagem, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp também, então no WhatsApp do Vivência Espírita. Então quem estiver participando, ligadinho com a gente vai sortear para o programa. E compartilhe, quem estiver aí no Facebook assistindo a gente, por favor, clique no botãozinho abaixo aqui, compartilhe e ajuda a gente a levar essa luz para todo mundo. Quem já está escutando a gente aí ligadinho, a Dolly Cassal, Doli Cassal, mandando bom dia a todos, feliz ano novo. O Ari Rangel já está ligadinho aí com a gente também. A Beatriz Paulo já mandou até uma mensagem aqui também. A Bia, Beatriz de Paula Porto. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Marina Ferri. Agora com a prece de abertura. Opa, com a... Pera aí, pronto. Saiu? Não. Ih, tá com problema. Aparece nós temos um probleminha aqui técnico, mas já vamos resolver só, esse problema. Só um minutinho aqui, agora vai. Então, agora com a prece com a Marina Ferri. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus e que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Seja Feliz em 2018. E nós estamos aqui com a nossa grande companheira, grande amiga, a Beatriz Paula Porto, que nós vamos chamá-la de Bia para os íntimos, né? Então, sejamos íntimos da Beatriz. Bia, muito bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja hoje e sempre conosco, porque hoje é o último dia desse nosso ano de 2017 e queremos entrar com o pé direito. Pé direito. Então, né? Vamos ser felizes em 2018? Bom dia, pessoal. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né? O último dia do ano estar aqui no programa Vivência Espírita, para mim, é algo assim, né? Especial. Porque esse ano foi muito especial. E muitas vezes aqui também no programa, muita coisa especial. Mas vamos falar assim sobre felicidade, é o que eu mais gosto de falar. Tem algumas pessoas que nós já consideramos parte do programa, né? É a Bia, o Mário Vinhas, o Ari Rangel. Quem mais? O Maurício Tomé. Uhum. Essas são pessoas queridas que parece que já fazem parte do programa, né? Mas, Bia, como é que nós vamos ser felizes em 2018? Porque a gente vê aí que é um pessimismo, né? Todo mundo reclamando da vida, reclamando. Parece-me que agora até a economia está melhorando, o comércio está melhorando. Mas e daí? Como é que nós vamos ser felizes em 2018? Então, essa é a pergunta que todo mundo faz, como eu vou ser feliz, né? E achando que a felicidade vem de fora. Não. Que a felicidade vem, sabe, das coisas que eu tenho, das coisas que eu... Obrigada, Rodrigo. Abaixa a cadeira. Estamos acertando aqui o microfone. Agora acertamos. Você não abaixa a cadeira. Agora acertou, né? O pessoal escutou um barulho aí estranho, foi a gente que estava arrumando o microfone agora. Melhorou então... agora? Então, Ruiz, como ser feliz, né? A felicidade, eu digo assim, que ela é conquistada, ela é vivida a cada momento. Cada momento que nós observamos o que nós fazemos, aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos traz alegria. E muitas vezes as pessoas ficam esperando que algo fenomenal, algo enorme aconteça para eu ser feliz. E sempre é o inferno. Deu um jeito, isso, eu sou infeliz. O prefeito deu um jeito. E não é nada disso. Não, né? Não. A felicidade, ela é interna, ela é construída mesmo. Você tem atividades que a gente pode fazer mudando comportamentos, nossos hábitos, e nós vamos ser felizes. As dificuldades vão exigir sempre. Existem problemas, dificuldades, doenças. Nós somos seres humanos, sofremos também. E nós também podemos ser felizes com todas as dificuldades, com doença, com falta de dinheiro, com desemprego. Podemos ser felizes assim mesmo? Sim. Isso tem pesquisa, tá? Não sou eu que estou inventando aqui, que falam que a Beatriz é muito positiva. Isso é, entende? As pessoas dizem. Mas isso é um elogio, né? É elogio. Beatriz é muito positiva, tá feliz, parece que assim, vive fora do mundo, no mundo da lua. Não é. É pesquisa, né? É a psicologia positiva. Por isso que eu coloquei, antes de vir para cá, e coloquei assim, estou indo fazer o que eu mais amo, falar de psicologia positiva. Adoro, é verdade, você faz, é pesquisa. Não é ser rico, não é ser nada, a pesquisa foi com pessoas com os países mais pobres. Mas pobres, eles felizes, eles são felizes. Nós tivemos aqui o pessoal lá da Fraternidade Sem Fronteira, ele está dizendo que onde eles vão lá em Moçambique, a pessoa não tem nem o que comer, mas não comete suicídio, não reclama da vida, aceita as coisas com tranquilidade e parece que são felizes, mesmo com aquela miséria toda, né? Então, porque exatamente isso, porque tem algo, eu falo assim, que tem pessoas que têm mais facilidades e outras. Sabe aquele assim, como é que tinha aquele desenho que tinha aquele que falava, ó céus, ó vida, lembra que tinha? Lembro então, assim. E tem aquele outro do contra, rindo. Tudo não, né? Então, tem várias tudo coisas. Tudo estava errado. Então, mas isso são mudanças que nós fazemos. Tem algo muito ruim que aconteça? Tudo bem, o que, que é isso? Para que é isso? O que isso tem a ver comigo? O que eu posso até aprender com isto? Agora, essa é uma postura, um raciocínio que eu estou fazendo. Agora, acontece alguma coisa ruim, você fala assim, sou eu mesmo, porque eu sou ruim, porque eu mereço ser infeliz, eu nasci para sofrer. Essa é a sofrência. Seja, é uma posição que a gente tem na vida, isso? Isso. É uma posição que a gente tem isso. Perante a vida. Isso. E então, é assim... eu digo, muitas coisas na minha vida eu posso falar por mim, né? Pelos outros, daí eu posso falar de teoria e várias coisas, mas a minha experiência, antes, vamos dizer, eu sofria por algo, talvez ficasse assim um ano com aquele problema e sofrendo, e pensando, nossa, mas nossa, eu não vou conseguir, isso é difícil, nossa, porque fulano, porque cicrano fez isso para mim, porque isso aqui. Com o autoconhecimento, com o aprendizado, nós vamos mudando e nós vamos assumindo a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa alegria. E isso abrange tudo, tá? Abrange todos os aspectos. Espiritualidade, eu digo que é a primeira. Espiritualidade, eu não digo religião. Eu digo que somos espíritos em aprendizado. É, e somos espíritos... Sempre, né? Sempre. Todos sem exceção, independente de religião. Independente. A pessoa não precisa ter nem religião e ela é muito feliz. Porque ela entende, ela vive. Agora eu lembrei do meu pai até. Meu pai já está lá no plano lá há mais de 10 anos. 10 anos fez agora, dia 17 de dezembro. E ele não frequentava assim... igrejas, nem religião. Meu pai era muito da natureza. Então ele falava assim, você não precisa ir lá buscar nada, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, olhe para a chuva, olhe para as plantas, olhe para as vaquinhas que ele tinha, sabe, seja feliz, esteja com a família, celebre, comemore, sabe, meu pai é muito feliz. E teve doenças, meu pai teve infarto, meu pai teve várias coisas. Tem um livro do Alberto Cury, que ele fala para um ateu, você pode não acreditar em Deus, mas você tem que acreditar que alguém fez todas essas coisas lindas que nós temos aqui na natureza. Quer dizer, alguém fez. Você não precisa buscar longe. Você pode buscar num momento. E tem uma coisa que é muito, eu digo assim, nas relações, nós somos felizes. Olha essa relação que tem o grupo todo aqui, vivência, sabe? Eles vão fazer 14 anos agora, dia 18. Isso é uma união, isso são pessoas. Tem a pesquisa em psicologia positiva, eles fazem há 75 anos. Isso não se chamava psicologia positiva. Foi nomeado agora há muito pouco tempo, né? E há 75 anos eles começaram a estudar jovens, né, nos Estados Unidos, de ricos e os pobres, vamos dizer, dos guetos lá que falam, não sei muito bem como que fala o nome, mas tudo bem. E eles acompanharam, e estão acompanhando as gerações faz 75 anos. E o que ficou provado? As relações. As relações saudáveis nos fazem felizes. E nós vivemos em relação o tempo todo com pessoas. E é interessante, Bia, que nesse programa aqui, Vivência Espírita, você já percebeu que somos diferentes, né? Tanto eu, o Jorge, o Rodrigo, somos diferentes, mas somos iguais. É uma coisa... parece que a gente se entende por telepatia, né? Quer dizer, a gente já sabe quem um quer, o que faz. não existe aqui ninguém querendo aparecer mais que o outro. É interessante nessa, essa, como é que chama? Empatia, é isso? É empatia e tem, eu falo que tem uma sincronicidade entre todos, né? Isso que você falou é muito importante. Eu vejo isso e esse é o mal da infelicidade, né? É. As pessoas se compararem com os outros, as pessoas se competirem, as pessoas querem ser mais. E porque o Rodrigo faz isso, eu vou fazer muito melhor que ele, mesmo que eu não saiba. E ficar com inveja dele. Isso. Ó, inveja faz parte do ser humano, mas eu falo que tem inveja que é boa. A inveja que qual a Camila é Rioli... Fala pra gente, qual é essa inveja boa? Porque se um ser humano falar que ele não tem inveja, ele não é ser humano. Tá? Um ser humano tem a inveja. Aí, ou seja, o orgulho, a vaidade também. Todo ser humano tem medo, essas coisas. Porque se não tivesse, como que você ia trabalhar o contrário dela? Nós não estamos aqui para aprender? Exato. E não é autoconhecimento? Não é autovalorização? É tudo alto, não é lá fora, é aqui. Então, a inveja, ela funciona assim. Nossa, o Rodrigo faz muito bem aquilo. Nossa, que bacana, né? E admiro o que ele faz, só que eu não vou fazer como ele. Sim. Mas eu posso pedir ajuda. Nossa, Rodrigo, preciso fazer um live. Você me ajuda? Eu faço do meu jeito, mas eu preciso saber que eu tenho uma limitação nessa parte tecnológica toda. E eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Então, quando eu estou consciente que eu faço o meu melhor e não me, querendo fazer, por exemplo, como o Rodrigo, eu me sinto bem. É como uma inspiração, né? Vamos dizer assim, você se inspira ali, por exemplo, no Rui ou outra pessoa que quando você tá fazendo escola, a gente está aprendendo, a gente se inspira na pessoa que está ali na frente para a gente poder buscar chegar lá, né? Vamos dizer assim, com bastante tempo, com bastante experiência para conseguir chegar lá. E nós temos que ter inspiração. Eu acho que a inveja ruim é quando a pessoa quer abaixar ela para o seu nível. A outra pessoa pro seu nível. Ou, por exemplo, abaixar a pessoa, que a pessoa volte pro seu nível. Olha, eu não sei nada disso. E ela sabe, eu queria que ela não soubesse nada também. Essa seria a inveja negativa. Negativa e tem pior, né? A inveja mata, né? Fala assim? Lógico, a pessoa até mata o outro por inveja. Quero ter o lugar, até literalmente mata mesmo, né? Imagina você mata emocionalmente. E a questão da felicidade é o quê? Procurar a felicidade fora de nós mesmos, né? Tá procurando a felicidade sempre nos outros. Isso. É daí que nasce a inveja, né? Porque ele acha que o outro é mais feliz que ele, sendo melhor ou sendo independente do que seja, né? Então eu preciso ser também. Porque se ele é feliz, eu preciso buscar essa felicidade. Mas a felicidade está dentro de nós. Então, e acha que o caminho para a felicidade é o caminho que você, o outro traçou. E o seu caminho é outro. Cada um tem um caminho. Cada um tem uma meta, tem um objetivo. Né? Eu não posso ser engenheira, não vai dar, eu posso ser psicóloga. Aí eu quero ser engenheiro, porque engenheiro ganha muito dinheiro, por exemplo. Né? E aí eu vou ser infeliz, porque eu não consigo fazer. Então, mas a gente vê que essas coisas que criam uma séria dificuldade para o ser humano, né? Ele parece que nunca está satisfeito consigo mesmo. Está mais voltado para ver o que os outros estão fazendo, sempre se comparando. Isso é um defeito ou é uma virtude? Se comparar, eu gostaria de ser igual ao fulano e não consigo. Isso não é virtude. Eu diria que é bem assim, é uma falha, é um defeito. Uma falha. Né? Virtude não, a virtude, nós trabalhamos as virtudes, né? São 6 virtudes nomeadas, né, na psicologia positiva. 6? 6. E nós temos 24 forças que nós trabalhamos. Então, eu falo assim, tem a virtude de coragem, cidadania, a transcendência. Na transcendência tem gratidão, perdão, espiritualidade. Essas são as forças, subdivisões. E isso foi o que se estudou, que pessoas que praticam, por exemplo, a gentileza, a gratidão, a cidadania. Olha só, você, coisa legal, né? Cidadania, respeito, né? Meu pai sempre dizia, filho, nós somos pobres. Você, principalmente, que está começando a vida, seja educado. Isso aí. Eu gozado, né? A gente sempre procurou sempre ser educado. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Gentileza, sempre... né? A gentileza. É, e aí você falou em cidadania. Qual é essa virtude da cidadania? Porque é da coragem. Também a coragem. Então, mas a cidadania... Então, não, ela está dentro, é uma das forças, né, de você, o que, que seria? O respeito pelo outro, até essa coisa assim do, sabe essa coisa do lixo até? É você ser um cidadão, né, e você respeita, porque você aí entra numa outra força, numa outra virtude que é da transcendência também, que é a apreciação da beleza. Sim. Então, quando você deixa a sua cidade limpa, quando você deixa aquilo harmonioso, que você coloca uma vamos dizer, eu estou indo para esse lado do belo, tá? Sim. Uma planta bonita, um jardim bonito, você está deixando belo. E você está sendo, para mim, uma cidadã que está deixando muito bonito aquilo. E você está cooperando para que outras pessoas também apreciem aquela beleza. E quando a gente aprecia uma beleza, nós ficamos, somos felizes. Então, eu digo que cidadania para mim é ser honesto, sabe? Ser honesto, você mora em São José dos Campos. Eu acho que cidadania é gostar do seu país, é gostar da sua cidade, é gostar dos símbolos, da bandeira, de uma série de coisas. Parece que se perdeu, né? Respeito. É. Respeito. É legal, né? Botei água, né? Não, é que tem a câmera 360 também, que é uma novidade que a gente está filmando 360. Daqui a pouco cai água, hein? Olha, você está sendo filmado em 360 graus. Viu? E a gente está postando também, a gente está fazendo alguns ensaios, né, alguns testes, mas vamos postar cada vez no YouTube, né? No YouTube do Vivência Espírita, a gente já tem postado algumas coisas lá também. Conquista. Eu gostei da sua foto de modéstia. É a única rádio em 360 graus. É a primeira. A primeira. Aí se alguém falar, não, já tinha, falar a primeira em São José dos Campos. Ah, isso aí. Isso é conquista que deixa feliz. Tá aprendendo a ficar modesto como o Jorge Reis. Tenho orgulho da minha modéstia, né? Como o Jorge. Mas vamos lá. Mas deixa eu comentar aqui que a Sônia Santos já entrou aqui, mandou um bom dia a todos. A Francine Fioramonte. Manda aqui um bom dia, feliz 2018, saúde e paz. A Francine Fioramonte. Conhece, agora você aprendeu. Agora eu aprendi a falar. É lá de Leme, né? Essa é a minha sobrinha aqui. São duas, né? Fabiana e a Francine, que são gêmeas idênticas. Agora já não são mais idênticas, né? Porque uma é mãe, a outra não é. Uma já está, vamos dizer, com mais experiência na vida, né? E a Francine... Não quer filho de jeito nenhum, né? Mas é grande cozinheira, viu? Nós estivemos lá passando o Natal lá com ela. Nossa, que alegria que foi lá, viu? Muita alegria, legal. Muita festa, muita espontaneidade, né? Lá em Leme, né? Isso a deixa feliz, bom. Cozinhar e que as pessoas fiquem... E ela se sentiu feliz. Isso. Até postou na internet, eu fui a cozinheira, quer dizer, com todo orgulho. Isso. E tem gente que detesta a cozinha, né? E ela se sentiu... É o que preenche, né? A Bia já comentou aqui nos outros programas, o que preenche, né? O que engaja, né? Isso é legal, né? E quem entrou aqui também foi a Maria Auxiliadora Reis, Adora. Esposa do Jorge, mandou um bom dia aqui, feliz 2018 a todos e um beijo à nossa Bia. Beijo. A Fabiane entrou aqui, complementou, né? Falou bom dia, feliz ano novo, muita saúde e paz, um beijo especial meu tio lindo Rui. Hoje vai ser dia de elogios. Não, e ela fala isso com a maior certeza, convicção. Até minha mulher fala, puxa vida, não sei onde que ela vê beleza. O Vicente Fabiane, Teixeira. Um bom dia para você, um bom dia para o nosso querido Renatinho, para minha querida irmã Zileia e para o meu Renato, Cícero, né? O pessoal todo. Você não parecendo o Maguila aqui, né? Comentar todo mundo. A todo o pessoal de Leme, que é a minha terra querida, um bom dia e um feliz ano novo para todos. Viu? Legal. E o Vicente Teixeira entrou aqui também, mandou um bom dia. Feliz ano novo a todos, como sempre um bom assunto em pauta. Parabéns. Quem está aqui também é a Rosana... Pulsino, manda um bom dia. Bia linda, feliz 2018 Rosana, a todos. Obrigada. Hoje é dia dos elogios. A Fernanda também entrou aqui, mano, já está assistindo a gente. O Ciclo Saudável é o nome, acho, do Facebook. Manda bom dia. Bia e todos do Vivência. É que eu faço parte desse grupo de Ciclo Saudável, de medicina integrativa. Quem coordena é a Gisele, né? Fabiano, nós somos grupos de profissionais de saúde, médicos, terapeutas, fisioterapeutas e terapeutas holísticos, com essa visão da medicina integrativa. Um dia eu venho aqui falar sobre... Opa. E com a Gisele falar sobre medicina integrativa. Olha que legal, já marca para voltar. Uhum. A Francine falou aqui que pediu a volta, tio, você vai fazer hoje de novo. Aí vai ter comida de novo lá em Leme, para você voltar. Eu confundi aqui, tem a Francine e tem a Fabiane. Tem a Francine e a Fabiane. Só as duas. Eu achei que era a mesma quando eu li a segunda. Agora eu estou conseguindo saber qual que é uma, qual é a outra. Olha só, até eu confundi aqui, né, na hora de ler. Não, até a minha irmã, que é a mãe delas, também não sabia. Um dia foi dar uma injeção em uma, mas era a outra que estava doente. Ah, não acredito. Que maldade. E aí? Não, maldade não. Não sabia distinguir. Agora não, agora dá para a gente distinguir bem. Olha que legal. Qual é uma, qual é a outra. E as duas são bacanas, viu? Legal. E a Isa Balesteiros manda bom dia, Vivência Espírita, deseja a toda a equipe um feliz ano de 2018 e abraços. A Cida Assis também, Santos, né, manda bom dia, feliz 2018 a todos. É a tia Cida. E a Dolly mandou um bom dia para a Bia também. Então obrigado, dia, pessoal, Bia, pela participação aqui de todos. Lembrando que a gente tem a pergunta para sorteio. O que você espera para o ano novo? A gente vai sortear dois livros espíritas. Então, pode falar pelo telefone, né? Se pode ligar aqui no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750. Lembrando que o DD é 12. E aqui no WhatsApp, o Marcelo entrou, mandou um bom dia. Amigos vivencianos, o ano que vem vai ser melhor, se fizermos a nossa parte. Legal, né? Então, é isso mesmo. Bacana. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar a cada dia, a cada ano. Porque a doutrina espírita também é uma doutrina otimista, né? Vamos dizer assim, progressista, né? Que ela sempre pensa em que o nosso amanhã vai ser melhor que hoje e que o nosso hoje seja melhor, é melhor que ontem, né? Tudo aprendizado. Quando você estava falando desta câmera aqui de 360, né? Então, essa é uma das conquistas, né? Para que a gente atinja algo que seja de felicidade, vamos dizer. São as superações. Então, como isso é um dom, é uma virtude, uma força do Rodrigo, gosto pela aprendizagem é uma virtude, uma das forças, né? Dentro da sabedoria, da virtude da sabedoria, o gosto pela aprendizagem. Então, ele não vai se contentar em parar nisso. Quando surgir uma outra diferente, ele vai... Isso, não, como que eu digo? Não é que ele fique assim, você pode ficar orgulhoso do seu conhecimento, isso tem um padrão. Eu falei que tem níveis, né? Mas já tá com a mão na cabeça, isso, assim, a mais dor de cabeça. Mas isso não diz assim, como eu tenho certeza que você não diz, eu sou o melhor, não, porque eu faço o melhor, não tem ninguém que faça melhor que eu. Não. O gosto pela aprendizagem é exatamente isso. E nós superamos. Quando nós superamos mais uma etapa, nós ficamos mais felizes. Então, a pessoa que fica assim, aquele ditado, nasce, pau que nasce torto, morre torto, quem nasceu assim, entende? Ou da Gabriela, né, vou nascer assim, vou ficar assim, não, tem não tem. Testando e fazendo. Deixa infeliz muitas pessoas, porque elas não veem sentido, não têm assim um objetivo. O que nos deixa mais infeliz é nós não termos um objetivo na vida. Tem algo, aquilo que eu almejo. Então, a gente fala assim, qual é a sua grande meta? Seu objetivo, metas para 2018? Aquilo que você não fez, aquilo que você talvez não conseguiu e desejou ter feito em 2017, como realmente isso é bom para você? Realmente isso... sabe, vai te fazer acrescentar mais coisas, ou você está só querendo fazer porque o outro faz, porque o outro conseguiu. Se um escalou uma montanha, eu vou escalar uma montanha. Não, eu consigo, eu gosto, eu quero, eu não tenho medo de altura. Não, mas o outro fez, eu vou, porque é superação. Não. Isso gera frustração, porque eu nunca vou conseguir fazer igual aquele um que é o expert. Certo. Tá? Mas nós precisamos ter metas, nós precisamos ter objetivos e traçarmos estas metas e fazermos, mudando primeiro o quê? Comportamentos, sim, pensamentos.

olhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 41 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, companheira de doutrina, companheira aqui do Vivência Espírita, Beatriz de Paula Porto, nossa querida Bia. Bia, nós estivemos aqui falando em off sobre a retrospectiva da gratidão. O que, que seria isso que você pode trocar em miúdo essas coisas para a gente? Então, Rui, é que é ser grato. Nós buscamos do ano de 2017 tudo aquilo que nós fomos gratos. Buscar na nossa mente os momentos que foram bons, as coisas que aconteceram que foram boas, porque se você vê a retrospectiva que passou, acho que, sei lá, ou vai passar na televisão, é só coisa ruim. Eu falo que é só desgraças, entende? Não. E nós tivemos, sim, coisas que não foram boas na nossa vida, mas é exatamente a gratidão. Uma sugestão, falando em gratidão, fazer uma retrospectiva, é a gente ter uma caixinha da gratidão ou um pote da gratidão, que a gente fala na psicologia positiva, um pote da gratidão. Pote da gratidão. Você tem um vidro ou alguma coisa, um recipiente, uma caixa, quando você quiser. Tudo que você for grato que acontecer, que foi bom, que nem a Graça trouxe um café delicioso para mim. Opa, eu, então, só para você. Só pra, é que eu gosto de café, você gosta de chá? Você tomou café ou chá? O Jorge só toma chá. É chique, eu falei que eu gosto de chá, mas de manhã eu quero café. E então, eu escrevo assim, nossa, gratidão, a Graça fez um café delicioso e trouxe para mim, põe no meu potinho, tá? Nossa, eu estou na rádio, o Rui, aqui, domingo passado, me convidou, gratidão, o Rui me convidou para ir na rádio, e eu amo vir aqui na rádio, então é algo, gratidão. E aí chega uma época assim, você abre tudo aquilo e lê. Porque até a gratidão, aquilo que foi bom, o nosso cérebro a maioria das vezes, ele vamos dizer, joga para o inconsciente ou para o subconsciente e fica só o que é ruim, porque o que é ruim dói mais. Mas esse pote não deveria ser um pote transparente, porque a gente veja a quantidade. Pode, o pote... Pronto, você já criou o seu pote. Cada um cria o seu pote. Eu vou transparente para sempre estar... Sabe no que eu pensei? Naquelas que tá de sorteio no shopping, que tá transparente, ontem fui no Vale Sul, e aí tem lá os números. Os papeizinhos para sorteio daqueles carros maravilhosos. A felicidade está naqueles carros. Então, ali está, né? Eu vou ter um carro e eu vou ser feliz. Até certo ponto. Até conseguir o carro, né? Até eu conseguir o carro. Depois você consegue. Depois que aconteceu o carro, acabou a felicidade, né? Não, a hora que você ganha o carro, você fica feliz. É. Você ganha um carro, você compra um carro novo, você fica muito feliz. Mas é transitório, né? Isso, daí é a vida prazerosa que a gente fala na psicologia positiva. É rápido. São momentos que nos dão emoções positivas e que a gente se alimenta. Então, essa gratidão, então, voltar em 2017, pensem todos aí, o Rodrigo sugere aí, né, Rodrigo? Pode falar. E você vai ver algo que foi bom e comece. Eu sugiro até que pegue um papel, uma caneta e escreva. Porque quando nós pensamos e escrevemos, nós estamos, vamos dizer, fixando na área do nosso cérebro onde são das emoções. E as emoções positivas e negativas estão na mesma área. Tá? Isso vamos é muito simplificar. Forte. É muito forte quando escreve, isso. Coloca no papel, sim, né? Sim, porque aí vai ficar. É um e depois compromisso. Quando você lê, então, nossa. Então tem um diário da gratidão, eu tenho. Mas e o que nós fazemos com as coisas ruins que aconteceu com a gente? Aprende, olha para ela e diga, aconteceu, qual é a minha parcela de responsabilidade? Qual a minha parcela? Porque se aconteceu comigo, eu tenho uma responsabilidade, não é a responsabilidade do outro. A maior é minha. E o que nós estávamos falando aqui no intervalo aqui um pouquinho, sobre até a missão de alma, a missão do espírito. Essa missão que, quando nós estamos fora do nosso caminho, aquilo que nós precisamos trilhar, a vida acontece à nossa volta. É emprego que se perde, é, às vezes, perda total de, vamos falar do carro, de um carro, até uma perda mesmo de pessoas do nosso lado. Porque eu preciso despertar para alguma coisa, algo. Então, não é que seja as coisas ruins vão acontecer. E elas precisam acontecer. Como que eu vou saber se é bom se eu não sei o que é ruim? Como que eu gosto de café ainda com açúcar? Estou falando do café ainda, hein, gente? Cafézinho com um pouco de açúcar. Totalmente amargo. Eu falei que eu não estou nessa evolução ainda de só tomar o café totalmente amargo. Então, só sei se ele é doce se eu conheço o amargo. É isso. Então, é a forma como eu encaro. Tem luto? Tem sofrimento? Tem qualquer coisa que nós perdemos, nós precisamos vivenciar o luto. Não é luto que morreu um ente querido. É um luto, assim, eu perdi. Até um celular que você perde, que alguém rouba, é um luto. Ali foi uma história sua, foram seus contatos, foram tudo. Você tem que se renovar a cada momento. Aprender e se renovar, se refazer. Eu falo assim, a gente precisa se reestruturar o tempo todo. E é triste? É ruim? É. Não dormi à noite? Não, não dormi. Então, se eu não... Eu dormi, tá, gente? Mas aí, o que eu fiquei pensando? A gratidão é isso. Se você está com problema até de dormir, de insônia, não fique, porque não dorme porque tem um monte de pensamento, que não consegui isso, estou precisando disso, como que eu vou pagar a conta do telefone, não sei, né? E meu filho, e meu marido, e minha esposa, e a cabeça vai, o que que eu vou fazer em 2018? Eu estou numa, né, sem nada, estou sem isso e aquilo. Pega um papel, pega um caderno e começa a escrever tudo que foi bom daquele dia. Você almoçou? Nossa, eu tive comida, gratidão. Uma pessoa te deu um bom dia na rua? Legal. Nossa, encontrei com o Ruir, me deu um abraço, me deu um bom dia. Gratidão. Eu tive sede, tive água? Legal, tive água. E você vai mudando o seu cérebro para que ele entre na trilha da gratidão. Ou seja, você muda um sentimento ruim. Isso. Né? Você não vai esquecer uma situação ruim, que nem o Rui perguntou, e as coisas ruins que aconteceram. Você não vai esquecer aquele momento, porque você vai lembrar, mas você vai mudar aquele sentimento ruim para um sentimento de gratidão. Isso, porque lembra, o foco, a mesma área do cérebro que trabalha, essa infelicidade trabalha a felicidade. E a escolha é minha, por isso que a responsabilidade é nossa. Tanto que lá na frente vai dar risada de tudo isso. Vai. Né? E vai falar, olha aquilo que eu passei depois daquilo, quando eu fiz um movimento assim, né? E aconteceu diferente. Mas as pessoas querem tomar um Rivotril para passar rápido. Mas Bia, Mas para ser grato também não é uma certa evolução espiritual para a pessoa. Porque tem pessoas que é ingrata, que não agradece nada, não lembra de nada. Como é que faz com as pessoas que não têm essa facilidade de agradecer? Porque eu acho que até para agradecer, para ser grato, porque tem pessoas que fizeram coisa para mim quando era criança, até hoje eu sou grato. Ele já desencarnou, já morreu, mas até hoje eu lembro da pessoa com certa gratidão. E tem outros, e tem gente que não lembra nada dessas coisas, sempre acha que ele está aí para ser servido, para as pessoas fazerem coisa para ele, e fim de papo, quer dizer, não está nem aí. Então, aí ele em algum momento, nós não acabamos de falar que nós somos espíritos e que tem uma missão de alma e que precisa. Então ele veio, vamos dizer, ingrato, vamos dizer, bem... Eu falo que é azedo. Aquela pessoa que só chega perto, você fica até... Né? É, dá assim, dá, né? Dá até uma, então, uma lançada na gente. Então, né? Nós temos um papel. Nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nossa volta. Então, se eu sou uma pessoa que vibro dentro de uma gratidão, que eu vibro dentro de uma sintonia, que meus pensamentos, meus atos... Né, e meus comportamentos mesmo são condizentes com isso, as pessoas à minha volta vão sendo tocadas. Eu digo que tudo o que nós fazemos, se aquela pessoa é tão ingrata, ela merece que nós façamos mais gratidão para ela. E nós que somos, temos a visão espírita e espiritualista, nós sabemos que se nós vibrarmos diferente que elas, que é difícil às vezes junto com a pessoa, que você se irrita, normal, se é ser humano, tá? Ser humano se irrita, ser humano tem raiva, tá tudo certo. Mas o quanto eu me mantenho dentro disso? E o quanto eu também julgo essa pessoa? Por que que ela tá sendo tão ingrata? Eu não sei o histórico dela, mas ela, em algum momento, ela vai ser tocada, nós sabemos disso. É. E ela tem uma pontinha de gratidão por alguma coisa. Aquilo é uma luzinha que acende. E ela sente um minutinho de bem-estar. Em algum momento ela vai se lembrar. É. Não dá para mudar o outro, nós temos só que acolher aquele um, o ingrato. E aí, cada um tem a hora do despertar, né, da sua consciência. Né? Cada um vai ter no momento certo. É porque percebe muito a ingratidão de filhos com os pais. Né? É porque eu estive lá na minha cidade e fui ver a minha prima que está lá, que era professora, casada com um músico que era... da orquestra do Silvio Mazuca. Ela está lá num asilo praticamente quase que abandonada, né? Com filho, com filha, com a neta. E eu vi várias pessoas indo pegar os seus pais no dia de Natal para levar para almoçar, né? Em casa e depois voltar, porque tem muitos que têm dificuldade. Mas eu não vi essa minha prima ser atendida pela filha única que ela tem. Quer dizer, estava lá, abandonada. Ela fala, poxa vida, será que... o que que acontece com a pessoa que ela é ingrata, que recebe ingratidão, quer dizer, de ambas as partes, né? Eu digo mesmo, como nós estamos falando, eu falo que é uma evolução do espírito, né? E que... O que será que aconteceu em vidas passadas com essas duas, né? Dois personagens. São duas portas. São dois duas personagens. Inimigas, né? Dois personagens. Não, é lógico, são duas almas, duas espíritos em aprendizado. Cumpriram? Legal? Estão cumprindo legal? Não. Então, o que que é? Não dá para fazer o papel do outro. O papel é entre as duas pessoas, as relações. Talvez vieram para ter uma relação boa, alguma coisa, mas algumas mágoas levantam e deixam. E aí entra outra coisa, né? A gente observa, a gente sente, fica penalizado, mas não dá para dizer a filha está errada, quem está errado? É a filha ou a mãe? Quem somos nós para dizer que está certo ou errado? Nada, né? É só vivendo a situação, sabendo a história de cada um até desta vida, que talvez se entenda alguma coisa. Será que talvez para a purificação desta pessoa, que mesmo estando idosa, ela também tem tempo de aprendizado? Será que ela precisa trabalhar talvez alguma coisa de ser vítima, que o outro precisa sempre? Tá? A gente não sabe. Então, por isso que essa fala assim, a gente fica. Então, o que que nós podemos fazer? A gente não sabe que cada um está resgatando, não, isso, né? Não. Por exemplo, que a gente aprende na doutrina. Né? Nós podemos fazer essa nossa parte. Mudando Sim. nossos hábitos, comportamentos, sentimentos, nós auxiliamos pessoas ao lado. Legal. É. Ô, Rui, a gente está tendo muitas participações aqui. Opa. Então, no Facebook Live aqui, o Ari Rangel, ele já entrou, mandou um bom dia, irmãos vivencianos. Feliz 2000 e sempre a todos. 2000 e sempre a todos, olha que legal. 2000 e sempre. Excelente, excelente programa com a nossa irmã Beatriz, que é um porto de sabedoria. Oh. Para 2018, espero alcançar novas altitudes. Isso ele está respondendo a pergunta que a gente fez, né? O que você espera para o ano novo? Okay. Então ele fala que para 2018, espero alcançar novas altitudes, onde eu possa mudar um pouco o mundo à minha volta, vivenciando tudo aquilo de bom que tenho aprendido. Uhum. Espero ainda que o Brasil continue sem restrições, uma faxina ético-moral, mais efetiva mesmo. Que Deus nos ilumine sempre, com um abraço de profunda gratidão a todos. Feliz 2018. Obrigado, Ari. Bacana. E o Ari estava lá no Evangelho, né? O Evangelho de Natal foi muito legal, o Evangelho que aconteceu na AME. É, mas é o Evangelho dos Espíritos de São José, das Casas dos Espíritos de São José. Né? E muita recebeu gente. A mensagem do Helder, né? Então, eu convido vocês, porque a mensagem é... Você sabe como é que é o Helder, né? Escreveu 30 páginas lá. Ele já tá se comunicando. Já, e foi muito bonita a página. Eu convido vocês para entrar no site do vivenciaespirita.com.br e clica lá no Evangelho de Natal 2017. Lá já tem a página escrita na íntegra. Então, se vocês quiserem, entre lá, vocês conseguem ler a carta que o Helder, que trabalhou aqui com a gente, deixou... através da psicografia. Então, o Castelan abriu o evento, então fez uma harmonização. O Pedro Melo fez uma palestra falando, uma preleção falando sobre o Natal. Enquanto isso, o Ari e a Lindalva, lá da casa da Marcela, estavam psicografando, recebendo ali espontaneamente quem os espíritos que aparecessem. Uhum. Então, apareceu o Helder, o pai Joaquim, a Sofia, que é filha da Lindalva, o mentor dela. Então deram cartas, deram mensagens bonitas de Natal ali para quem estava presente. Então vale a pena vocês entrarem no site e participar. Fala, Rui. Também precisamos... Ah, sim. Então deixa eu só passar um pouco mais aqui. É. A casa da Marcela aqui, que é a Fernanda. Manda bom dia, Bia, Rodrigo e Rui. Bom dia, família, casa da Marcela, todos ligadinhos na rádio ouvindo Vivência Espírita. Felicidade a todos em 2018 e muito arco-íris a todos. O arco-íris foi legal, foi interessante ela ter falado isso, porque a Fernanda, o Helder, na carta, ele escreveu que a Marcela, que é filha da Fernanda, e a Sofia... Eles passaram, né, ou as crianças lá no plano espiritual passam por uma formatura. Foram quase 200 crianças passaram por uma formatura que envolvia eles visitarem um arco-íris. E ele falou um arco-íris de verdade. E as crianças iam lá e até tocavam arco-íris e ficavam todos felizes. Ai, delícia. Lá no plano espiritual. E foi engraçado que ela falou, depois que ele terminou a carta... A Fernanda foi lá na frente e falou, a Marcela, quando a gente tava vindo pra cá, a Marcela falou que ia me dar como presente um arco-íris. Olha, tá vendo? São as confirmações. Então as confirmações. E ela veio de Jacareí e o Ari veio de Taubaté, né? Então assim, não teve nenhum contato ali entre os dois. E você vê as confirmações da carta. Isso. Né? Então é muito legal. E outra coisa que eu achei interessante foi que o Helder, ele comentou assim, que estava com saudade de pegar carona com o Jorge. Com o Jorge, né? No caso ali, o Ari falou Rui. Ele leu correndo e falou Rui. Aí eu fiquei encavulado. Falei, nossa, mas quem dava carona... Era o Jorge. Era o Jorge, não o Rui. Aí eu fui falar com o Ari. Ari, será que não teve um chiado aí na comunicação? tal, não, será que não é Jorge? Aí ele foi ver o escrito. E aí ele tirou uma foto e mandou. Era o Jota. Então era Jorge mesmo. Era Jorge. Então olha que outra confirmação, né? Uhum. Então que ele sempre pegava carona também. Então você vê essas confirmações acontecendo do lado de lá. Fala, Rui. Então vamos para o nosso. Antes deixa eu ler aqui uma mensagem da Joana de Ângeles. Conforme semeares, assim colherás. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Fala, Bia. Antes, lembra daquilo que a gente falou para as pessoas começarem a pensar na gratidão? Vai ter música, intervalo? Pode falar. É? Não, aqui a gente estava pensando, né? Cada um que está aí ouvindo, anotar. Eu digo assim, se não tiver onde anotar, num caderno, num papel, o que você foi grato em 2017, e passa aqui pro na comentários, né? Liga aqui no 12. Liga na rádio, 3941-9750, ou mande aqui no WhatsApp ou no Facebook Live. Legal, né? Para participar, o que vocês, né, sentirem grato em 2017, né? E o que vocês esperam para 2018. Então, escrevam aí para nós. Além da resposta pro sorteio. Que é o que você espera para o novo ano. É. Só falar aqui que a Mônica, a Morim, entrou aqui no WhatsApp, falou: somos membros de uma mesma família. São pequenos gestos de gentileza que vamos transformando tudo à nossa volta num bem maior. Sejamos felizes em 2018, sejamos sempre felizes sempre. Ah, quem entrou aqui também foi a Miriam Cruz. Ela fala que colher o que eu plantei, plantar o que eu vou colher, e assim sucessivamente. O que ela espera, né? Ótimo ano de 2018 a todos do grupo, com boas escolhas para que perdurem nos anos seguintes. Luz e paz. Miriam Mendes. E a Deli, que sempre participa com a gente, trabalha aqui com a gente, hoje não está aqui, né? Ela mandou, deve estar ouvindo a gente, manda bom dia, amigos vivencianos. Muito obrigado a essa equipe linda da Rádio Vivência Espírita, que nos trouxe em todos os domingos deste ano muita alegria e aprendizado. Que assim seja também em 2018, e que no novo ano, possamos continuar nos esforçando para melhorar e assim melhorar tudo ao nosso redor para o bem. Amor e gratidão. Abraço a todos. Queria comentar aqui também, Rui, na participação aqui no Facebook Live, a Tiana Sebastiana, que é lá do grupo Castelã. Faz aniversário hoje? É hoje. Então a gente vai comentar agora durante os aniversariantes, né? Então a Tiana manda um eita, um bom dia aqui, ó. Bom dia, gente linda, todos bem? Abraço afetuoso a todos, agradecendo a convivência fraterna, pelo carinho, pela grandeza, pelo sorriso, pelo silêncio, alegria de ser presente, ainda que ausente. Pensamento livre, levando a toda a equipe do Vivência Espírita, aos que passamos rapidamente juntos, o beijo sincero em cada coração. Agradecer sempre, Deus no comando, Jesus no leme, Danal, vamos navegar. Beijos, adentramos 2018. Legal, né, Tiana? Obrigado pela mensagem aqui. O pessoal está inspirado, né? Está participando. Ah, só comentar aqui antes da gente ir para os intervalos. A Evelyn Basso também mandou um bom dia, queridos Vivência. Vivência Feliz 2018, toda gratidão a 2017. E a Sônia Santos, que sempre participa também, que faz parte do nosso programa. É isso. Então ela também sempre participa com a gente. Ela fala: queridos vivencianos, o tema está excelente e inspira a sermos mais felizes, independente de como o dia está lá fora. Apenas por gratidão a Deus por mais um dia. Infelizmente não conseguirei assistir até o final o programa de hoje, mas quero deixar a todos a minha gratidão por esse ano de 2017, de muitos aprendizados, e por vocês, queridos companheiros de jornada, por trazerem todas as manhãs de domingo temas que fazem despertar em nossos corações reflexões de muito valor. Que possamos optar todos os dias em enfrentar o dia presente, sempre felizes, independente das situações. Salve 2018, beijos em todos os corações. Legal, Sônia. Obrigado pela participação. Vamos então para os nossos comerciais. Já são 9h03. Então, vamos chamando aqui a música de Jackson e Alana, Seja Então Feliz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Thank you.

Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Então são 9 horas e 12 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e estamos agora com o Momento Espírita, Momento Gigavale. E o momento que a gente vai colocar aqui é o CD número 9, volume 9, e a faixa número 1, Ser Feliz é uma Decisão. Então vamos colocar, depois a gente pede para a Bia comentar aqui para a gente, tá bom? Ser feliz é uma decisão. Uma senhora de 92 anos, delicada, bem vestida, com o cabelo bem penteado e um semblante calmo, precisou se mudar para uma casa de repouso. Seu marido havia falecido recentemente e a mudança se fez necessária, pois ela era deficiente visual e não havia quem pudesse ampará-la em seu lar. Uma neta dedicada a acompanhou. Após algum tempo aguardando pacientemente na sala de espera, a enfermeira veio avisá-las que o quarto estava pronto. Enquanto caminhavam lentamente até o elevador, a neta, que já havia vistoriado os aposentos, fez-lhe uma descrição visual de seu pequeno quarto, incluindo as flores na cortina da janela. A senhora sorriu docemente e disse com entusiasmo: "Eu adorei." "Mas a senhora nem viu o quarto", observou a enfermeira. Ela não a deixou continuar e acrescentou: "A felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não, não depende de como os móveis estão arranjados, e sim de como eu os arranjo em minha mente. E eu já me decidi gostar dele." E continuou: "É uma decisão que tomo a cada manhã quando acordo. Eu tenho uma escolha. Posso passar o dia na cama remoendo as dificuldades que tenho com as partes de meu corpo que não funcionam há muito tempo. Ou posso sair da cama e ser grata por mais esse dia. Cada dia é um presente. E meus olhos se abrem para um novo dia das memórias felizes que armazenei. A velhice é como uma conta no banco, minha filha, de onde você só retira o que colocou antes. A lição de uma pessoa idosa e sem a visão dos olhos físicos é de grande profundidade e contém ensinamentos valiosos. E o primeiro deles é que a felicidade é uma decisão pessoal. Depende mais da nossa disposição mental do que das circunstâncias que nos rodeiam. Cada pessoa tem na intimidade o potencial de armazenar as belezas que deseja ver em sua tela mental, ainda que ao seu redor a paisagem seja deprimente. Para isso, é preciso construir um mundo de felicidade nesse banco de lembranças que Deus ofereceu a cada um de seus filhos. E quando se constrói um mundo de paz e felicidade, portas adentro da alma, é possível compartilhar essa realidade com aqueles que nos cercam. Assim, se não temos em nossa vida os enfeites que desejamos, arranjemos tudo isso em nossa mente. É uma forma de ver as coisas com um olhar positivo e otimista. Além disso, como toda criação começa na mente, é bem possível que venhamos a concretizar esse sonho alimentado na alma. Se você ainda não havia pensado nessa possibilidade, pense agora. Comece sem demora a depositar felicidade na conta do banco das suas lembranças, para poder resgatar sempre que desejar. Se você abrir a janela pela manhã e seus olhos físicos puderem ver apenas paisagens deprimentes, abra as janelas da alma e contemple um jardim em flor. Respire fundo e sinta o perfume de jasmim, de rosas e cravos. Ouça o canto dos pássaros que voam ligeiros pelo ar. Perceba a brisa acariciando seu rosto e curta a melodia dos grilos e cigarras que cantam para alegrar suas horas. Decida ser feliz, ainda que seja uma felicidade que só você possa sentir. E lembre-se sempre, a felicidade não depende de como as coisas estão arranjadas, mas de como você as arranja na sua mente. São 9 horas e 17 minutos. Esse é o Momento Gigavale. Nossa, coisa linda, né? Muito. Depositar a felicidade no banco. É? No banco da vida. No banco das suas lembranças. Das suas lembranças. Mas, emocionante, ficou todo mundo emocionado aqui, né, Rui? Não, você sabe que eu faço isso, né? Eu começo a lembrar das coisas boas da minha vida. Eu não sei, parece que a gente vive mais, né? Você vive mais disposto, mais tranquilo, lembrando das coisas boas. Porque eu posso dizer que tive uma infância pobre, mas feliz. Pode acontecer isso? Pobre e feliz? Lógico, eu também. Pobre financeiramente, que você está falando, sim, né? Porque o espírito é rico. Nossa. Eu também, assim, pobre, né? Eu falei assim, também não sou milionária agora, não. Né? Mas eu também nasci pobre. Bem simples, não, né? Eu... Assim mesmo, como você, eu acredito. Aqui na zona, eu nasci aqui em zona rural, sem luz, sem energia, sem nada, né? E pra até os 10 anos. Coição de palha. Lamparina, fogão de lenha, o pé no chão. Guardar carne de porco. Na banha. E muito feliz, sabe? E lembro daquele tempo assim, feliz, né? Então, isso é algo que fica no nosso banco das nossas memórias, das nossas lembranças de felicidade. E essa mensagem é perfeita, né? Essa mensagem não tem nem o que se colocar. É tudo o que nós estamos falando, é tudo o que eu acredito, que eu acredito que muitas pessoas também acreditam, né? E fala que é uma decisão mental, e é uma decisão pessoal, né? Então, a escolha é sua, como fala. Abre a janela, acorde de manhã. Você quer o quê? Ser feliz? Ficar num mar de lamas e remoendo as coisas que são ruins e que a vida é horrível e que isso, que eu não tenho isso? Ou você quer começar de uma outra forma? Isso que eu falo, ouviu o passarinho. Que já começa antes, né? Começa antes. Você já toma a decisão antecipadamente que vai ser feliz. Não fica esperando as coisas acontecer para se tornar feliz. Isso. É uma decisão. Isso. E é isso que eu estava falando, de que a área do cérebro é a mesma. Por isso que é uma decisão, é uma escolha. É a mesma para ser infeliz e para ser feliz. É a mesma. E coisas boas e coisas negativas. Tudo. E você pode estar no pior lugar do mundo. Se você já foi com a decisão que você quer ser feliz, você vai ser feliz, você pode, independe do local, independe das pessoas, independe o que está acontecendo. Isso. E você é feliz, sabe? E você consegue, neste banco de memórias que nós temos de felicidades, só que quando eu falei aquilo de escrever a gratidão, a tudo que nós somos grato, é para colocar, quando você vai pôr dinheiro no banco, você não põe dinheiro mesmo? Yeah. Entende? Então, é algo que você põe mesmo, escrito uma gratidão, para ficar naquele banco, para ficar na sua poupança, vamos dizer, na sua aplicação, né? E aí, quando você está num momento que não é bom, você vai lá e resgata daquele seu banco, resgata aqueles momentos, né? A hora que no intervalo com o Rodrigo falou assim, ano novo, tá, para onde você vai agora? Falei, não tem para onde não. Então, eu e meu marido não tem, não. Os filhos, cada um for para um lado, os irmãos estão cada um de um jeito. Eu não sei o que eu vou fazer ainda essa noite. Eu falei, mas eu vou fazer o que eu posso fazer e eu vou ficar feliz. Pensa que sempre foi assim? Não. Eu sofria porque eu queria estar no navio, porque eu queria... Ainda quero. Isso é sonho, isso é meta, é poupança de dinheiro daí. Né? Então, mas não precisa sofrer. A gente é feliz naquilo que a gente está e o que a gente pode fazer. Independente do lugar e do... Se é para ficar só eu e meu marido esse ano, talvez seja. Não sei, na minha casa, não sei. Mas eu vou ser feliz de qualquer jeito. Vou arrumar a melhor mesa, colocar minha melhor taça. Uhum. Eu vou fazer. E se for para acontecer alguma coisa, para que eu vá para algum lugar, vai acontecer também. E a gente pode ser feliz sozinho? Como sim, também. Você e o seu marido, os dois, tá feliz? Não, você falou sozinho, você não, colocou sozinho, o marido. Ah, o marido? Não estou falando nada. Junto. Primeiro você perguntou sozinho, você quer dizer, só passar o ano novo? Sim. A felicidade está aqui dentro de mim. Não, eu posso estar, amo estar com pessoas, eu sou a pessoa que ama relações. Adoraria nós estar. Que nunca estamos sozinhos também. Isso. E se é um aprendizado, nunca talvez seja um aprendizado para acontecer isso. Mas eu não sei. Vamos encerrar o momento de gravar. Vamos ser feliz. Chama a vinhetinha aí, por favor. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram? Contos, histórias e mensagens. São 9h23. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com a nossa querida amiga, companheira, é tudo de bom a Beatriz tem para passar para a gente, para ter a nossa, e nós ficamos felizes em ter a amizade da Bia. Bom, o tema de hoje é Seja Feliz em 2018. Nós temos aqui a Antônia Bento, de Jacareí, Jardim das Indústrias. Deseja um bom ano novo e muitas felicidades. Um bom dia para você, viu, Antônia? E nós agradecemos e desejamos a você o mesmo. Yeah. Zenildo Duarte, de Idade Santana, e deseja um bom ano novo a todos, com paz, alegria e felicidade. Zenildo já é nosso também freguês aqui, né? Quer dizer, já tá... faz parte do nosso programa, né? E quem entrou aqui no Facebook Live também, meu pai, Domingos, que está lá em Caraguá, deve estar assistindo a gente aqui. A Ana, a minha sogra, mãe da Camila, entrou aqui também, tá com toda a família lá, estão com mais de 20 pessoas no apartamento lá dela. É uma guerreira, né? E também meus avós estão lá em Caraguá, o pessoal deve estar escutando lá, assistindo no celular do meu pai lá. Ou ele põe na televisão lá e fica assistindo. Mandar um beijo, um abraço para todo mundo, todos vocês. O Edson Domingos, Barbosa. Né? É o Domingos. Então, para ele, hoje é dia de festa. O Edson Barbosa, que entrou aqui também, sumiu. Programa passado, deu um susto em todo mundo, desapareceu, mas tá firme e forte lá, ouvindo a gente, escutando. A Sibeli entrou aqui também, a Patrícia entrou. A Sandra Helena manda gratidão à família Vivência por mais um ano de aprendizado e gratidão a Beatriz Porto, Walter e Sandra. Ah, o Walter da WS, grande companheiro, grande amigo. Tudo bom pro Walter e pra sua família toda. Família sempre bonita, tá aí, né? Que sempre tá apoiando. Só tem gente bonita. Não, e a AWS, principalmente, a gente tem que falar da AWS Festas de Embalagem, que está sempre apoiando o programa Vem Espírito desde que abriu. E não só o programa Vem Espírito, que vai fazer 14 anos o ano que vem. Que vai fazer 14 anos o ano que vem. 14 anos que a AWS Festas de Embalagem apoia o programa Vem Espírito. E eu nunca esqueço que o Walter falou assim, não arrumar patrocínio, eu banco o programa. Falei, não, pera, queremos que outras pessoas colaborem, né, meu? Um bom dia pro Walter, pra Sandra e pra garotada toda, né? Ele tem uns filhos muito bonitos. Eu acho legal, porque toda vez que eu tô indo pra São Paulo, eu vejo o caminhão, assim, da AWS Festas de Embalagem, assim, eu falo, olha lá. Não, Walter é muito baixinho. Bom, a Maria de Lourdes Nunes, irmã do nosso querido amigo, já desencarnado, Zé Nunes, ela tá aqui. Ela estava pensando exatamente o que acabamos de falar. Pobre sim, mas muito feliz. Isso aí. Um bom dia para você, viu? Eu conheci a mãe da Maria de Lourdes, o pai da Maria de Lourdes. A mãe dela fazia um café que era aquele coador, viu, do Rodrigo? Aquele coador. Delícia, que coisa boa. Bom, que coisa boa. Moía na hora também o café? Moía na hora o café também? Não, isso eu não sei. E a Lourdes, até hoje, ela é voluntária lá da Obra Social Céu Lemos, no almoço que é feito todos os meses, né? Um bom dia, Maria de Lourdes, para você, continue nos prestigiando. E quem acabou de entrar aqui foi o Manuel Alves da Silva, o Mané, lá de Conquista, o médio lá de Conquista. Que recebe o tio Senhor Mariano, o tio de Oriz Barçanufo, que recebe livros, lançou um livro novo agora também, estava lá saindo uma foto com o Marcelo, com o Tadeu, que é na região ali do Triângulo, né, em Conquista, ali do lado da Fazenda Santa Maria. Ele era muito amigo da Gorinha e esteve aqui com a gente fazendo palestra. Vale a pena eu ouvir o programa que ele participou. Mandar um abraço lá pro Mané, que tá escutando. Mandou a gente. Mandou uma mensagem? Mandou, falou, abraço à equipe de companheiros, feliz ano novo, muita paz. E quem entrou aqui também? O Fernando Petit, já vi que ele entrou aqui. O pessoal entra aqui, eu já fico sabendo. O vereador Fernando Petit também, esse ano todo, também apoiou a gente. A gente tem que ser muito grato. E apoia, né? E apoia o programa e o Vivência Espírita desde o começo. De 14 anos atrás, tem apoiado o programa Vivência Espírita. Então, mandar um abraço aí pro vereador Petit. Quem entrou aqui também foi a Rose Bassi, bom dia, de Mongaguá, olha só. A Márcia Viola também mandou mensagem. E o Felipe Barbosa, olha só. Feliz 2018. É o seu neto preferido, é isso? Feliz 2018 a todos, com muita paz, saúde e realizações. Grande abraço ao seu Rui Barbosa, meu querido avô. Um grande abraço para você, para Ju, viu? Felipe, tudo de bom para vocês e um bom ano novo. Então tá certo. E a Dori Cassal, como de costume, manda um beijo para a Dora. Gêmeos de alma. Legal. A Renata Vieira também entrou aqui no WhatsApp do Vivência Espírita e manda bom dia. Espero que em 2018 eu ame mais, me doe mais e eu aprenda mais, que eu consiga deixar para trás todos os momentos ruins e ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, obrigado pela participação de todos vocês aqui no programa. Continue participando aí, respondendo o que vocês esperam para o ano novo. Uma decisão mental dela, né? Exatamente. Decisão mental. E Bia, deixa eu te aproveitar e te perguntar aquilo que a gente estava conversando no começo. E sobre as novas... essas novas formas de comunicação, tecnologia, WhatsApp, Facebook, o que está afetando na felicidade das pessoas, essas novas tecnologias, essas novas formas de comunicação, como que elas estão enfrentando aquilo que a gente estava comentando, por exemplo, uma pessoa que sai de um grupo, ela fica para baixo, a pessoa ela publica uma coisa no Facebook, não recebe tantas curtidas, não é compartilhado, que nem a gente aqui, né? Quando a gente não... As pessoas, os ouvintes nossos, vocês aí que estão assistindo a gente, não compartilha a gente também fica triste. Mas, então, como que as pessoas estão encarando essa questão e afetando a felicidade delas? Afeta aí bastante, eu vejo. Como eu sou psicóloga, né, eu recebo clientes e eu tenho clientes, alguns, que saíram, acabaram com página de Face, coisa assim tal, porque não aguenta ver todo mundo colocando só felicidade, só coisa boa, a vida não é só isso. E como que eu faço? É uma competição, vamos dizer. Gera na pessoa uma competição de quem posta mais, de quem está em lugares mais bonitos, de quem está pode viajar, leva... Restaurante bonito. Leva as pessoas, mas é que o Face ele foi, vamos dizer, construído para colocar coisas de felicidade mesmo. Né? E é quase que perfeito, né? Só que criou um mundo, vamos dizer, quase que utópico, que a pessoa não pode colocar mesmo nada que não seja bom, e só que gerou algo assim, nossa, eu preciso ir num lugar que seja bonito, porque eu preciso colocar. Então, tem muitas brincadeiras, né? Que a pessoa arruma todo o ambiente, tira foto, estou, não sei onde, depois vai na cama chorar, porque está sozinho. E o quê? Mas para muitas pessoas, o WhatsApp... O Face é uma forma também dela se comunicar com outras pessoas e que também faz uma relação, sabe? A pessoa que tem os filhos que estão longe é uma forma de, nossa, eu estou vendo, estou podendo falar, estou podendo... Mas também tem uma dependência do isolamento. Pessoas que às vezes não querem relações. Lembra que nós falamos de as relações? Nas relações nós nos transformamos e vivemos essa positividade também. Então está acontecendo também das pessoas se isolarem muito e viver em forma de que virou uma compulsão. Sim. Às vezes, que a pessoa precisa saber quantos me curtiram, quem me curtiu, aquela fulana não curtiu. Não gosta de mim. O Rui não curtiu o que eu coloquei. O Rui não gosta mais de mim. Mas o que será que eu fiz? Né? Por que o Rui não gosta de mim? Nossa, e o Rodrigo colocou lá, curtiu mais, né? A da Camila, lógico, que é a esposa dele, mas é o que eu ponho. O Rodrigo nunca olha. Meu Deus, o que será que eu estou fazendo? A pessoa, sabe, vai indo. Vai remoendo uma coisa muito ruim dentro dela. E ela pode acessar conteúdos próprios nossos de inferioridade. Inferioridade, aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, essa competição pode ser, como nós falamos, saudável ou destrutiva. Ela pode ser saudável, o quê? Que bacana, né? Que né, você está em Caraguá passando ano novo, o outro está viajando, bacana, bonito. Gostaria de ter ido também. Como eu posso fazer para que eu possa me programar no meu banco? Aí é banco, o banco financeiro, meu banco também de lembrança, como de possibilidades. Mas não, aí entramos de novo naquela inveja. Eu tenho inveja e destruo. Tomara também que chova, sabe? Que não tem os fogos. Isso é destrutivo. E você pode fazer, por exemplo, uma analogia? É possível fazer uma analogia? Que tem gente que fala, mas o Facebook, então, por causa disso, é ruim? Porque não tem? Porque se você for lá atrás e fala, quando inventaram o telefone, certo? Quando inventaram o telefone... É a mesma coisa. A pessoa podia falar, a pessoa não liga para mim. Aí eu ligo para a pessoa não liga para mim. Então o telefone é ruim? Não, nada é ruim. Né? Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta. De comunicação. E é fantástica. É fantástico. Quando meu filho foi para a Austrália e ficou num ano, né, o Fabiano, e eu não tinha, assim, sabe, pegava em alguns lugares e podia fazer um Skype onde dava e eu via. Quando ele foi para uma região onde nada, e ele tinha que achar um telefone para me ligar, dava uma sensação, assim, de estar muito longe. Uhum. Então, a tecnologia é maravilhosa. Aproxima, né? Nossa, olha o programa fazendo aqui. Só que tá vendo no mundo. É uma ferramenta. Você pode usar aquilo ferramenta. Em excesso, sim. Ou em demasiado, sim. Ou em menos, né? Isso. E isso vai de autoconhecimento e autovalorização. Sim. Então, por isso que a gente diz, só o autoconhecimento é que nos liberta das coisas que são ruins e nos leva para nosso melhor. Ser o melhor que eu posso ser. Autoconhecimento. Quem eu sou, quem você é. Né? Eu não sou o outro, nem o outro é como eu. Nós somos, graças a Deus, diferentes, todos nós com possibilidades, né? E com uma evolução espiritual. E tem uma missão de alma. Cada um tem sua missão de alma. Nós podemos caminhar junto. O Rodrigo me ajuda na minha missão de alma. O Rui, o Jorge, vocês me auxiliam. Todos que fazem parte me auxiliam. Ô Bia, nós temos um... Quem está aí, então? Um amigo nosso que está aí, né, Rodrigo? Quem que é o nosso amigo? Alô? Alô, fala Rodrigo, fala Rui, é o Petite. É o Fernando Petite. Estamos falando de você. Vocês falam, vocês chamam, eu já ligo. Bom dia, Petite, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Rui, a Graça que me atendeu aí, a todos que estão aí. Bom dia também, especial a Bia. Bia, oi, grande oi, amiga dos meus bom pais. Bom dia, bom dia. É um prazer ouvi-la, né? Uhum, obrigado. Legal. E aí eu vi que o tema é ser feliz em 2018, né? Eu acho que é o que a gente tem que buscar, felicidade, e que possamos ter muita saúde, muita paz, renovação, e que possamos conquistar aí algo melhor nas nossas vidas, e principalmente, né, que a gente possa ter um Brasil melhor, né? Diferente do que a gente vê por aí, infelizmente, o meio político, sua maioria... mostram uma maneira errada de agir, mas acho que cada um tem que fazer o seu papel e mostrar que o caminho tem que ser diferente, ajudar as pessoas e fazer o bem sempre. Esse era o lema que meu pai sempre pregava e faço isso com afinco e determinação. O Rui, que está sempre do meu lado aí, junto com a minha grande equipe aí, só tem que agradecer e fazer com que a gente possa fazer um trabalho bom para todo mundo. E como é que está o... As duas ferinhas, a Isabel e o Renatinho. E a Nara, né, que tem que aguentar a garotada aí todo dia. Não é fácil, não. Não, não é fácil, não. O que você pode dizer pra ele? O Renatinho se chama o Rui de Vô Rui. Ah, tá uma peça, né? Tá uma peça. A Isabel tá começando as primeiras palavras. Agora eu tô perto dela aqui. Ela tá atrapalhando o gato comer a ração dele. Ela não para, é 2.000 por hora, mas... Assim, é uma benção, né? A gente que queria tantos filhos, vieram dois e a gente só tem que agradecer. Então, mas coisa linda, Fernando. Coisa linda, linda. Eu também, agora, só, já que você está falando dos seus filhos, eu também ganhei um netinho esse ano. Eu vi, eu acompanhei. Aí a gente está falando de Facebook, eu acompanhei. Então, lindo demais. E é uma bênção, né? Uma criança na vida da gente. Então, é uma gratidão, né? E eu que conheço você há tanto tempo, que a minha escola de aprendiz foi com a sua mãe, né? Sim. Que eu comecei lá com a Terezinha, Paulo de Tarso. E eu tenho uma gratidão muito grande para você, para sua família. Vocês fazem parte. Como eu estava falando de missão de alma... Vocês também, a sua família faz parte dessa minha missão, da minha jornada. Então, eu sou muito grata. Opa, agradeço essa lembrança aí, fico muito feliz. E a gente tem certeza... Oi, pode falar. Não, o Fabiano, que é o grande responsável aí pela felicidade da Bia aí, eu aproximei dele, graças à minha esposa que trabalhou com ele. Então, é muito gostoso quando reencontramos assim, pessoas que eu lembro do Fabiano, pequenininho, né, bem novinho. Isso. Então, é sempre bom ver uma pessoa que a gente acompanhou o crescimento aí muito bem na vida. Isso. Gratidão. Muito obrigada. Fernando, um bom ano novo para você, para Nara, para o Renato, para Isabel e para toda a nossa equipe que está sempre junto aí, batalhando, lutando e procurando sempre fazer o melhor, né? Sim, obrigado, Rui. Eu desejo o mesmo para todos aí, vocês que estão aí, todos os ouvintes. também eu sempre falo, né, que o ano novo é aquele momento da gente pensar em algo que a gente possa fazer, né, algo possível. Cada um tem o seu pensamento, mas eu sempre deixo aqui uma mensagem. Eu acho que quem ainda não faz, eu acho que tem que inserir ou criar um trabalho social, né, fazer o bem, procurar as pessoas que necessitam. Tem pessoas que passam a vida inteira e acabam não ajudando ninguém, mas eu acho que é uma retribuição que a gente tem para a sociedade, para tudo que a gente conseguiu, fazer o bem, fazer um trabalho social. Essa é a nossa mensagem que eu deixo. Legal. Tá certo, Fernando. Um abraço aí, um feliz 2018 para você e também que continue fazendo esse ótimo trabalho que já vem fazendo aí pela nossa cidade. Obrigado, feliz 2018 aí também para você, cheio de paz e saúde. Tudo de bom para você, Fernando, e para a família toda, né? Inclusive estendê-la para o Valdomiro, que está aqui, também aqui da Rádio Piratininga, que está sempre nos ouvindo. Um bom dia para você e um feliz ano novo. Pode deixar, estendo ao seu Valdomiro e a todos os familiares, estarei com ele mais tarde. Um grande abraço a todos. A Regina Vilhena cumprimenta a todos, deseja um bom ano novo com muita felicidade. Bom dia para você, Regina. A Graça aqui, que trabalha com a gente, mandou uma mensagem no WhatsApp, diz que neste ano que se inicia, desejo mais paz a todos, justiça social e menos corrupção. O Carlos Henrique também manda bom dia, feliz ano novo a todos os irmãos de fé. Deixa eu só inverter aqui que a câmera não está aparecendo, aqui no Facebook. Agora o pessoal está me vendo. Então o Carlos Henrique manda feliz ano novo a todos os irmãos de fé, de todas as casas espíritas e da tenda de Umbanda Mãe Maria, de todas as crenças de amor e caridade. E foi bom ele ter falado, que a gente esqueceu de falar no começo, né? As casas que apoiam a gente, né? E a tenda de Umbanda Mãe Maria é uma delas que sempre apoiou o programa Vivência Espírita, sempre ajudou a gente aqui, a Ivanilde, mandar um abraço para ela e para todos os trabalhadores. O Helder era um trabalhador também da Atena. O Bill, também, que é o tesoureiro que paga a gente. Então, ajuda a gente a manter o programa, isso é importante dizer, e agradecer por todo esse ano que fez toda a diferença em manter o programa no ar. Né? Então, Rui. Nós temos aqui a mensagem do Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta mineiro, dizendo: para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. E dentro de você, que o ano novo cochila, espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade. Olha que legal. Então, só comentar aqui antes da gente entrar nos comerciais. O Monte Olívio entrou aqui, mandou um abraço para ele. Mandou um abraço a todos. Então tá, Monte Olívio. Esse ano vai ter o encontro também do Congresso. Dos animais, agora dia 20 de janeiro, né? E vai ter o congresso também em junho lá de Jacareí. Então vai vir bastante gente aí de peso para o congresso. Então vamos estar lá transmitindo ao vivo o congresso lá em Jacareí. E a cores, né? E a cores. Então, então tá bom. Vamos então para os comerciais. Com a música, vamos colocar aqui a música Manu Almeida e Alexandre Leão, Para Ser Feliz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada, tem que caminhar junto pelas curvas da estrada, tem que adivinhar sonhos para ser feliz, tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre.

a todos. A Rosângela Dia, bom dia a todos. Desejo para 2018 cheio de saúde, prosperidade e paz no coração dos seres humanos. Que Deus possa abraçar todos nós hoje e sempre. Abraços, né? Então, obrigado a todos vocês. Aqui também enviou uma mensagem muito grande aqui também do Chico, né? Tá aqui no WhatsApp, a gente não lembra, convido o pessoal para entrar. E quem não está no grupo do Vivência Espírita, lembrar que é só acessar vivenciaespirita.com.br/WhatsApp para entrar no Vivência. Bia, deixa eu te fazer uma pergunta, aquilo que a gente estava comentando no intervalo, sobre a paz mundial. Porque a gente tem o pessoal, principalmente Chico, lá no Pinga Fogo, né? Agora lendo o livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, que é um livro que foi relançado, que é da Marlene Nobre, da doutora Marlene Nobre, com o Geraldinho Lemos, né? Comentando que aquele livro não vai ser em 2012, então eles atualizaram e criaram esse novo livro, que é 2019, O Ápice da Transição. Fala da urgência da gente... de manter a paz mundial, né, esses conflitos bélicos, possíveis conflitos bélicos que estão acontecendo entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Uhum. E isso vai trazer, Chico fala pra gente, há 50 anos atrás, que isso traria consequências inimagináveis, imprevisíveis, se isso acontecesse. Isso. E o preço que a gente teria que pagar é a paz. Né? Ou seja, a nossa responsabilidade, através do nosso livre-arbítrio, é manter a paz mundial. Né? O que nós possamos fazer individualmente para que mantenha essa paz mundial? Tem gente que acha que é muito longe, né? Mas o que a gente pode fazer aqui para que a gente possa contribuir pela paz mundial em 2018? É como você falou, pessoal, acho que está muito longe de mim, né? Longe de mim. Só que nós estamos conectados, interconectados o tempo todo. Né, energeticamente, quanticamente, nós estamos conectados. Então, eu sempre digo assim, cada um fazer a sua parte, o seu melhor. Se nós vamos pensar por essa visão, né, que a psicologia positiva, eu vi que ela vem nessa época exatamente para que as pessoas possam se apropriar desta paz interior, dessa positividade interior, desta alegria e das emoções positivas. Porque com as emoções positivas, diminuo as negativas. Então, são práticas, como a gente falou, nós precisamos mudar comportamentos, pensamentos, comportamentos, hábitos, e isso depende de nós. Não depende do outro país, não depende... Cada um faz sua parte. Então, a nossa parte, com a psicologia positiva, dá umas dicas. Eu falo que é bom as dicas, né? Todo mundo fala, mas daí, como é que faz? Está muito aberto. Ele fala assim, para priorizar a positividade, fala assim, esteja aberto para as novas possibilidades, esteja aberto também para as dificuldades, mas esteja aberto para ver com os olhos, além desses olhos físicos, olhar mesmo com outra visão. Descubra a natureza. A natureza é a natureza mesmo, sabe? Descubra as plantas, os alimentos, descubra o sol, a chuva. Agradeça. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Então, agradeça. Né? E fala assim, saboreie a positividade. O que é isso? É o alimento mesmo. Saboreie com positividade a comida, o seu banho. Saboreie seu banho. Toma banho pensando num problema? Toma banho tomando banho. Reflita sobre as conexões que você tem durante o dia. Sabe, as relações. Reflita três coisas boas nas relações que aconteceram no dia. Celebre a felicidade. Agora vem uma coisa. Não só a sua, mas a do outro. Aí nós vamos entrar naquilo, né? Do negócio da inveja. Celebre. O outro está feliz. O outro conquistou. Celebre realmente com ele. E celebre a tua. Quando nós vamos fazendo isso, nós estamos para o outro. Né? A gratidão, a compaixão. Tudo isso. Seja curioso. Né? Rodrigo é um mestre do aprendizado e da curiosidade. Eu também sou. Eu adoro coisa nova. E isso traz, alimenta, sim, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa... E nós ficamos felizes, nós ficamos em paz, né? E não esquecendo, quando eu falo isso, lembre sempre da espiritualidade. Nós somos um espírito e nós precisamos entrar numa meditação. Com a meditação, tá tendo tanto horários que as pessoas estão colocando, não tem? vamos fazer uma meditação tal, às 8 horas, às 20 horas, 20 minutos, para a paz. Entre naquele momento, um segundo, escute uma música, pense numa coisa boa, seja grato, você está ajudando. E seja você mesmo, não quero ser outro. Yeah. Né? E você vai ter paz. Sabe o famoso paz de espírito? Uhum. Então, se eu tenho um pouco de paz, em alguns momentos, posso não estar em todos, Rodrigo tem dele, o Rui, o Jorge, os ouvintes, todos, nós vamos unindo nessa egrégora de paz, nesta sintonia de paz, e ela não tem fronteiras. A paz não tem fronteiras. É algo que emana de nós, e esse campo energético, ele vai para todos. Todas as pessoas que estão sintonizadas, por exemplo, hoje, que nesse programa, e a gente está falando de felicidade até agora, falando de paz, de amor, de alegria, estão todos lembrando de coisas boas. E quando nós lembramos dessas coisas boas, nós estamos emanando energias pelo nosso pensamento, energias positivas. Que é. Isso, a física quântica está aí para dizer que nós vibramos. Então, nós vamos atrair o quê? Mais alegria, mais paz. E com isso, nós vamos expandindo para os outros. É fazer a nossa parte. Sim. O Nando Cordel, ele tem uma música linda, onde ele fala que a paz do mundo começa em mim. Isso. É isso verdadeiro. Mesmo. Se tiver super no ponto, verdadeiro. Então, tá. Podia gente... até colocar essa música aí. Sim, pra... a gente coloca no final, pode ser. No final do programa, a gente coloca ela, a Paz pela Paz, que chama... Uhum. A Paz pela Paz. Paz pela Paz, Nando Cordel. Então, é uma música muito boa também. E é interessante isso, Bia, que você falou, porque você tem uma responsabilidade com uma energia do mundo, né? O que o pessoal chama de egrégora, né? Isso. Que é a energia que acumula isso. Dos pensamentos isso. De todas as pessoas. O nosso pensamento é poderoso. Nossa. Ele não fica só restringe aqui, né? Não. Ele vai até o outro lado e rompe dimensões. Fronteiras, dimensões. Dimensões. Né? Chega até entes queridos, né? que já estão em outro lado, isso. Que quando recebem nossas orações, né? Então por que que esses governantes eles não podem receber as nossas orações? Todos por que que a gente tem que enviar só sentimentos de raiva, de ódio para eles? Uhum. Por que que a gente não emana coisas boas, né? Para a gente fazer a nossa parte pela paz mundial? E agora, esse ano é decisivo, né? Então a gente é mais que urgente, ou seja... É chegada a hora de a gente emanar coisas positivas, né? É. E a gente tem que estar bem para fazer isso, né? Tem. Uma das coisas, vem muita coisa que é ruim e críticas. Se a gente não compartilhar isso nas redes, nós já estamos fazendo Sim. uma contribuição. É. Porque quantas pessoas leem? Quantas pessoas... Então, você está entrando naquela egrégora de energia negativa, de briga, de raiva, de querer que acabe, de aquela coisa toda. Para quê? Ouça aquilo. Ah, Beatriz, você está vivendo num mundo paralelo. Não estou. Eu vejo que tudo isso é real. Só que eu não preciso. A responsável. Eu preciso fazer a minha parte para que chegue até esses governantes, para que chegue até as pessoas que têm uma liderança, que essa, juntando com outras energias, que amoleça alguma coisa nessa alma, nesse coração, nesse aprendizado. Sabe? Essa é a nossa parte. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Essa é aquela historinha daquela menina que estava na praia, onde houve aquela a estrela do mar, né? E aquele monte. E ela foi jogando uma pessoa para falar, poxa, mas você está jogando as estrelas do mar? Tem milhões de estrelas do mar aí. E o que, que você vai fazer com... Ela falou, não, espera aí. Eu estou jogando... Algumas, mas para essa algumas faz diferença ela voltar para o mar, né? E ela estava fazendo a parte dela. Isso. Né? E é isso que nós vamos fazer, a nossa parte, só isso, mas nada. Nós Legal. Temos aqui a Nadir Teixeira, de Campo Grande, lá do bairro Campo Grande, Jacareí. Cumprimenta e deseja a todos um feliz ano novo. Nadir, um bom ano novo para você, de muita paz, de muita tranquilidade. Legal, tá, né? Na hora de vamos então fazer os... Começar a encerrar aí? Tá bom. Vamos então, deixa eu dar um pausa aqui. Para finalizar aqui também, os sorteados do dia, eu tô sem a vinhetinha aqui, ficou com o Jorge, mas os ganhadores dos dois livros espíritas que entraram, que participaram, foram a Isa Balesteiros e a Sandra Helena Diogo Silva. Então, foram as duas pessoas que participaram. A senhora da AWS também. Da AWS. Ah, legal. É a esposa do Walter. Sim. Legal. Então, foram os dois ganhadores aqui do sorteio que a gente faz aqui aleatório, de todo mundo que participou e deixaram os seus recados aqui sobre o que vocês esperavam para o ano novo. Então é só buscar o livro lá na livraria da Casa do Caminho, no novo endereço, que é na Rua Helena Mascarenhas, número 115, bairro Bela Vista, São José dos Campos. E eu não sei se eles estão em recesso, né, Rui? É, não sei. O Mário Vinhas. Eu vou passar aqui para eles, qualquer coisa é só ligar lá para eles. Só dia 3? Só terça-feira. A partir de terça-feira já parece que está liberada lá na livraria Casa do Caminho para retirar os seus livros. Então, obrigado pela participação de todos. Vamos iniciar então, já encerrar, agradecer aqui a todos os ouvintes que entraram, todos vocês que participaram aqui do Facebook, que compartilharam. É. Quem não pôde... Não. Oi, Rui. Não, tem muita gente, né? Muita gente. Não, fala para os nossos ouvintes que a mensagem da Sheliane... Quantos participantes? Ah, sim, a gente está impressionado com a repercussão da palestra da Sheliane, que recebeu através da doutora Mônica de Medeiros, lá na Casa Consolador. No YouTube, já tem mais de 110 mil acessos no YouTube, mais de 400 comentários. Eu não consigo nem mais gerenciar os comentários que estão aparecendo. Ou seja, está chegando a bastante gente. Então, acho que é o que a gente mais tem acesso. Marco. Né? Então, assim, e a gente já está acostumado, porque já previa que ia dar um impacto, porque o nosso site, os acessos, mais acessos que tem é o da Sheliane dos anos anteriores. Ai. Então, é um espírito que atrai bastante gente e é uma palestra bastante instrutiva, tem muita coisa nova. Então, vale a pena ouvir, entrar lá no YouTube do Vivência Espírita, acessar vivenciaespirita.com.br. E escutar a palestra dela. Agradecer também o Rogério Bilardi, que entrou aqui, que a gente não pôde falar as mensagens, Sandra Francisco, a Iesinardi, a Michele Santos entrou, Humberto Oliveira também entrou, e a Ju Sais também entrou e deixou o recado, a gente não teve tempo de ler, mas agradecemos profundamente a participação de vocês e desejamos que tenham um feliz 2018 e até o ano que vem. Fui! Nós agradecemos a Graça, o Serginho, a Camila, a Andréia, que está na mesa de som, por ter participado com a gente quase o ano todo, né, Rodrigo? E nós estamos encerrando esse ano e esperamos um ano de 2018 tão bom ou melhor que esse 2017 e que a paz possa imperar em nossos dias no ano que começa, né, no ano novo. E nós agradecemos a Bia, deixamos o microfone para que ela faça suas considerações e também que ela possa fazer a nossa mensagem final. E nós pedimos a atenção das pessoas para ouvirem com atenção essa música do Nando Cordel, que é A Paz... Pela Paz. Pela Paz. Uhum. Que é que nós vamos encerrar o nosso programa. Então, a única palavra pode ser só gratidão. Né? Gratidão pela oportunidade de estar aqui, coisa mais fantástica, encerrar meu ano estando aqui com vocês no programa, é uma bênção e muita gratidão. E antes de ler a última mensagem, que o Rui até me passou uma mensagem linda, que é Ano Novo com Jesus, tem uma mensagem que eu recebi hoje pelo Face que fala assim: olhe para trás, se despeça das dores passadas, dos momentos não vividos, dos sonhos frustrados. Sorria e siga em frente. A vida continua e tem sonho novo te esperando logo ali. Michele Veloso é uma que escreveu. Eu não sei quem é, mas eu achei fantástico e tem muito a ver. Muito, é muito isso a aí. Despeça e siga sorrindo, feliz, né? Que seja maravilhoso seu ano. E essa mensagem aqui é muito linda. Né? Vamos encerrar com ela, que o Rui passou para eu ler. É Ano Novo com Jesus. Só há um caminho para se chegar à felicidade. E esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade para já tê-lo trilhado. Esse alguém nós conhecemos como Jesus de Nazaré. o Cristo. No ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está a chave da felicidade verdadeira. Jesus nos coloca como ponto de referência, por isso recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos, a mesmo nos amamos. Coloque Jesus no começo e tudo dará certo. Então, muitas bênçãos, um feliz ano novo e que seja muito feliz seu 2018, partindo de você, com muito amor por você e pelo próximo. Gratidão. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!